Não havia ninguém de nós, não havia nenhum governo em Portugal que estivesse preparado para esta catástrofe. Não valia a pena. Nunca o imaginámos em junho ou em outubro. Segundo, não havia nenhuma CCDR que estivesse preparado para aquilo que nunca tinha existido, este fenómeno em Portugal. Não estava nenhuma autarquia preparada, nenhum presidente da Câmara, nenhuma variação estaria preparada, porque era uma coisa que nunca tinha existido. E não estavam preparadas as nossas famílias, não estavam preparados os bombeiros, não estava preparada a Proteção Civil e não estavam preparados qualquer munícipe nosso para isto, porque ela nunca tinha existido. E eu estou a falar daquilo que aconteceu em Oliveira do Hospital e que aconteceu nos vossos concelhos todos. Por isso era preciso termos consciência, e aquilo que hoje também aqui nós fazemos é um balanço extremamente positivo de um trabalho coletivo que foi feito por nós todos, por nós os autarcas, todos os autarcas, numa colaboração e numa parceria, também com as nossas juntas de freguesia, com as nossas equipes da Câmara Municipal, e é um trabalho. E eu digo-vos que nós todos, todos de forma séria, todos nós sofremos muito. Todos também, os autarcas e os presidentes de Câmara, foram as pessoas que também tiveram um sofrimento enorme. E por isso nós próprios fomos, aqueles que estávamos a iniciar o mandato e outros que o estavam a terminar, nós fomos também umas vítimas destes incêndios. Não foi só o cidadão comum, fomos nós todos em conjunto que fomos vítimas. Como presidente do meu município, tal como qualquer um, não nasci para ser mártir nem anjinho. Primeiro porque os anjinhos vão todos para o céu e eu não quero ainda ir para lá já tão rápido. E também não nasci para ser mártir. Não nasci para ser mártir ou para me crucificarem, para ser mártir por termos feito o nosso trabalho e termos sido capazes de ver nestes números num trabalho conjunto. E por isso devemos, meus caros amigos, de vez em quando revoltarmos em conjunto e dizermos que não somos aqueles que nos querem vender ao país e que querem criar a imagem do país que nós somos todos corruptos, hoje quem está à frente das autarquias e quem faz parte do poder autárquico.